Sorria, nego véia, sorte bate sua porta, engessada até a alma, nem se liga, nem se toca. Proveniente sua maneira de ser, uma dona de responsa, o Bebel pode crer. Quem não conhece, respeita, existe várias maneiras. É no embalo da noite, parece brincadeira. 7-1 no otário é descolar, troco fácil. Privilégio pra ela é conquistar seu espaço. Eu nem me ligo, fijo não me importar. Tenho minha dona, meus filhos e uma chola. Trocando ideia com chegada, alguma coisa no ar. E a vagabunda querendo a minha serva tomar. Mostrando a bunda e malandro se afunda. A primeira vista parece uma miragem, mas o que ela quer é apenas sacanagem. Cada dia uma loucura, uma viagem. Os moleques se pressionam, caralho aquela dona. Ele viaja no banheiro e ainda sonha. Pela ordem tudo bem, já fiz isso também. Peito um par de coxa, minha ideia vai além. Uma carreta do ano e os melhores panos. Aí maluco, será que tem alguém fumando? Os caras no embalo e eu observando. A vagabunda dançando seu último tango. Mata fome na farinha, mata sede na quadrilha. Sua mulher vai e cocaína sobre a mesa. Um monte de cachorro querendo me dar. Dois lajes de pai, vagabunda se explode. Mata fome na farinha, mata sede na quadrilha. Sua mulher vai e cocaína sobre a mesa. Um monte de cachorro querendo me dar. Dois lajes de pai, vagabunda se explode. Tudo tem a ver, mulher ou se fuder. Nem tudo na vida acontece como tem que acontecer. Nem tudo na vida você sabe, tem uma saída. Tudo bem, segura aí, vadia. Comportamento alterado, você ainda insiste. Pode crer, dá um rolê, bem-vindo ao Monique. Mas tenho aqui as minhas consideradas. Que não dão brecha, não se iludem sem falhas. Admiro ver, respeito conhecer. Puxar cadeia com marido sem amolecer. Saber ficar na manha, tomando uma gel. Sem sentir o gosto amargo do fel. Mas é bem claro, às vezes muito raro. Toma conhecimento, final de papo. 7 galas, uma carreta do ano. Você como até mulher de fulano cicrano. Mas passa o pano, véi, aqui é cirurgia. Comadrecita, ouve aí e se arrepia. Se comove com a verdade, é um aviso. Coloque a mão na cabeça e não perca o juízo. Talão de cheque, cheque mate no otário. Vejo seu dinheiro escorrer pelo ralo. Não sei se é pra rir, não sei se é pra curtir. Vai aí, não se esqueça, bota fé em mim. Meu nome é rei, cabuloso até a alma. Não uso armas, aqui é só palavras. É só ideia de resposta aos camaradas. Se liga aí no veneno de saias. Procure quem merece, vê se não esquece. Crocodilagem demais, escuta aí moleque. Seja mais esperto, fica observando. A vagabunda dançando seu último tango. Mata fome na farinha, mata sede na quadrilha. Sua mulher vai e cocaína sobre a mesa. Tem um monte de cachorro querendo. Bota um teco e diz que é afeto. Mostra uma pistola que vai render na tora. Os panos da ciclone, boné estilo reto. Por algum tempo vai ter ela por perto. Mate um, mate dois, mate três. Eu quero ver quando você descer pro xadrez. Vai se fuder de vez, como é que vai ficar? É muita sorte se ela for te visitar. Logo vai te esquecer, com o outro vai fuder. E tudo isso você fez, soma aí pra ver. Só foi atraso, ficou encarqueirado. Mas nem tudo é assim, você tá ligado. Fica frio, se orienta aí na boa. Os doidos do corredor, meu camarada Noah. De olho nos 40 lados que tem aqui. Aí, pode vir, Tem muita dona de responsa que é pela ordem. Te considera, se preocupa, às vezes nem dorme. Te olha como homem, sem precisar de fama. Sem ser malandro, nem de muita grana. Sem ser o homicida, gosta da vida. Sem ser interesseira, sem baixaria. Mas fica atento, fica observando. A vagabunda dançando o seu último tango. Mata fome.